Salvador, Rio de Janeiro, 6269, estamos prontos para o táxi. Aqui é hoje com 109, 4 horas, Galeão. Gente, o Rio de Janeiro, 6251, está livre o táxi pelo pátio e Índia. Chame no ponto de espera da 10, pronto para decolagem. O ajuste é 10 no meio agora. Ok, pátio Índia, 10 no meio, obrigado. Bom dia, Oceaner 6251. Estou chamando aqui do posto de espera da 10, está pronto. Ok, o Oceaner 6251 está autorizado a decolagem da 10. O vento é calmo. Obrigado. Livre alinhamento e decolagem da 10, 6251. 6251, decolado aos 40, chame o controle, 120, decimal 8, boa viagem. Obrigado, chama o controle então, 6251, 1208. Muito obrigado, boa semana. Demete. Puxa, 6251, tá El na sua escuta. Bom dia, Xanel 6251, contato radar. Sube manter o nível de voo 360, vai dar El da presente. 360 da El, obrigado, Xanel. gravador, bom dia, o app 6749, sempre da informação é com autorização para Guarulhos, por tá por conta. Bom dia, o app 6749, autorizado, Guarulhos, o nível 340, a decolagem é da 10, com curva à direita, subida da El, apoio da El Leda e após Leda DCT Bridge, para interceptar o peso Lua no 6 e prosseguir de acordo com o plano. O controle é 120 decimal 8, acione 5114. Eu sou 14, não saí os primeiros do transponder. Do transponder? Transponder foi copiado, né? Transponder. Ok, é 5114. Gente, então tô autorizado 340, decolando da 10, curva direita da El, Leda Bridge, é pro do meio, 128. É o controle 514, transporte web 6649. É correto, e chame pronto no portão 2, web. Gente, 6649 web. A 254. Bom dia, web 5727, posição 4, informação e a eco. Bom dia, web 5717, está autorizado o Galeão, nível 340, via Pesulu 10 até SMAP e após SMAP conforme o plano, a decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge, para interceptar o peso Luno 0. O controle 120 decimal 8, transponder 5116. O Rio Galeão 340, peso 10, decolo da 10, direito da El Leda Bridge, controle 208, transponder 51. Correto, web 5717 e chame para o pushback em acionamento. Chamou, obrigado. Autorizado, chame táxi 6749. 749, recebeu a autorização do solo? Sim, senhor, autorizado, vou mandar para o táxi. Ok. Jet 5898, Mission Echo. We are Jet 5898, is clear to Confins, flight level 340, via Upper Zulu 16, departure from runway 10, right turn, dial departure, after fly heading Leda, after Leda direct to Brady position, and then intercept airway Upper Zulu 16. Departure frequency 120.8 and the score code 5120. Web Jet 5898. Army 98 clear to Confins, level 340 Upper Zulu 16, takeoff runway 10, right turn, dial departure, Leda bridge 1208, departure frequency 5120, squawk 5898. It's correct, report for push and start at 5898. 5898. This is my child from Sierra. I'm just 5898, you can start and push 810. Okay, it's cleared for push and start, report for taxiing, web 5898. 98, clear, copy taxiing. Beijo, Luiz. Taxi 7749 está com 102 a bordo, 4 horas de retorno, meu hotel Galeão. Web 6749, livre o táxi à direita, chame pronto para decolagem no ponto de espera da 10. Direita, ele repassa ponto de espera, web 6749. estacionamento do 5797, posição 4. Ok, o L5797, só um instante para iniciar pushback. Temos duas aeronaves aí da companhia que vão taxiar agora pelo pátio. Aguarde a liberação. Sim, tá aguardando. Da 1-0 para o 6749. O 6749 está autorizado a decolagem da 1-0. O vento é variável, com 0-2 nós. Livre decolagem, 6749. WS5898, ready for taxi 101, 3 hours, 10 minutes, galeão. Roger, WS5898, clear taxi via Abram and India. Report ready for departure on runway, on rolling point runway 10, WS5898. Clear taxi for Ninja, hold short runway 10, calling for departure, 5898. Após a passagem do tráfego da companhia, a retaguarda, o L5717 está autorizado, coordene com a equipe de solo. O tráfego já encontra-se aqui próximo ao gate 5. Gente, avisou a coisa, vai coordenar, vou chamar o táxi, obrigado. O Avijet 6749, decolada 00, chame o controle, 120, decimal 8, boa viagem. Obrigado. Bom dia, WebJet 6749, contato radaço, vamos para o nível 340, Rui Dael. Pode ser Leda não, senhor? 5898, full space, expect to about 20 minutes for takeoff. 20? That's right, 02 correction, 02 minutes, jet 5898. 98.